Marcos, capítulo de número 10. Abra a palavra de Deus e com alegria vamos meditar na palavra de Deus. Eu tenho visto crentes desesperançados, decepcionados, irmãos que reclamam, pessoas que estão assim desconsoladas, sem esperança. Eu tenho visto, querido. Eu tenho visto cristãos abalados em sua fé, porque parece que olham para a Bíblia e a Bíblia se trata de um livro mentiroso. Porque ele olha e parece que a palavra de Deus não prospera. Ele fica até indignado às vezes quando um pregador declara: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Como diz em Lucas 21:33, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E hoje eu quero te ensinar uma verdade. Nós estamos vivendo a campanha Verdade do Reino. Contra as mentiras de Satanás, vamos nos apossar das verdades do Reino. Em Marcos capítulo 10, eu leio a partir do versículo 28. Se você não tem a Bíblia, acompanhe a leitura com seus ouvidos. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Talvez haja uma palavra que você não entenda, eu quero traduzi-la para você. O cêntuplo do versículo 30 significa, algumas versões, talvez na Revista Corrigida, 100 vezes mais. São 100 vezes. E sobre esta palavra eu gostaria de tomar como tema da minha mensagem a lei da recompensa. Diga comigo: a lei da recompensa. É verdade que o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. É verdade, querido, que eu poderia falar uma hora com vocês, segundo filosofia humana, se eu usasse umas histórias bonitas, talvez eu até te emocionasse e com sublimidade de audácia arrancasse algumas lágrimas do teu olho. Mas isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é único. Quando ele está, ele está. Quando ele não está, ele não está. Você pode encher uma igreja com músicos profissionais, com pastores carismáticos, você pode encher com os mais pentecostais de todos os homens, mas a presença do Espírito Santo, ela é única. Ela aquece o coração e fala a verdade profunda. Ela enxerga o que está oculto e escondido e mostra o que está em trevas. Por isso, eu quero te convidar esta noite a você inclinar a tua cabeça e juntamente comigo vamos orar ao Senhor e pedir que Ele fale conosco através do Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a direção desta palavra esta noite. Senhor, e como o vento inspira, Senhor, os nossos corações, e que a Tua palavra seja revelada do céu às nossas vidas. Senhor, nos conduza no caminho estreito, na porta estreita, Pai, no caminho da Tua salvação. E fala conosco, Senhor, segundo a verdade do Reino. Senhor, assim eu te peço que unjas cada um que possa receber a Tua palavra, cada homem, cada mulher, cada jovem, que possa receber da Tua parte esta palavra. Da mesma maneira, ó Pai, unja, Senhor, o pregador para que possa falar segundo o Teu querer, que não fiquemos tolhidos, Senhor, pela timidez de avançar até onde o Teu Espírito queira que avancemos, Senhor, e também nos dê cuidado de ficarmos no devido lugar da Tua santidade e do respeito da Tua palavra. Assim te pedimos, fala conosco pelo Teu Santo Espírito, assim te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus, e todos disseram amém, amém. Diga graças a Deus. A lei da recompensa, isso vai esclarecer algumas coisas, e isso vai te ensinar que a Bíblia, ela não é errada, mas errado é às vezes o jeito do homem interpretar a Deus. A palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem, elas são vistas, contempladas e entendidas espiritualmente. Amém, queridos? Então nós estamos vivendo um tempo de pessoas que estão assim desesperançadas, que estão vivendo conflitos íntimos de fé. Eu tenho conversado com pessoas com fés abaladas, que acham que a palavra de Deus é mentirosa. Quando não conheço a verdade, significa que eu estou preso, porque o engano, ele me acorrenta, ele me segura e ele me prende. Em Oséias 4:6 diz que o povo de Deus, ele foi destruído, não porque o diabo atacou, mas antes, porque lhe faltou conhecimento. A palavra do Senhor diz que o Deus desse século, ele coloca um véu diante dos nossos olhos, e não podemos ver claramente as coisas. Eu não sei se você já caminhou na sua casa num dia que faltou luz. Às vezes você precisa fazer uma coisa simples, como achar uma vela. E a tarefa parece complicada. Aquilo que era fácil se torna complicado. Por quê? Porque a ausência de luz, a ausência de revelação, você não pode ver o que está fazendo. Você não pode sentir. Então é assim que nos acontece quando nós não temos a luz que ilumina o nosso coração e a nossa mente. Todos me acompanham? Eu tenho visto pessoas que, quando eu olho para ela e vejo falando desta maneira, espiritualmente eu contemplo ela como uma caixa de esgoto, repleta de gordura. Eu não sei se você já teve problema da descarga e água retornar, ou uma pia que não desce. E você tem que fazer um árduo serviço, geralmente assim direcionado aos homens, porque mulher geralmente não pode colocar suas unhas santas na caixa de esgoto. Amém, queridas? Ou você coloca? Geralmente nessas situações a gente apelamos para os nossos amados varões para contemplar a caixa de esgoto e ver o que está acontecendo. Então ele vai ver que quando a gordura, né, que os detritos vão caindo, eles fecham a passagem da água. E assim eu entendo que espiritualmente, da mesma maneira acontece nas nossas vidas. O contexto desta palavra fala que Jesus está explicando diversos princípios de religião. E religião é uma coisa que trata de relacionamento entre o homem e Deus. Mas a verdade é que por muito tempo as pessoas tinham deixado de saber o que é religião e se transformado em religiosos. Eles estavam vivendo ritualisticamente algo diante de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele é como alguém real e não como uma figura assim que seja inalcançável, que seja uma coisa que a gente está distante de nós. Antes é alguém que você pode orar, erguer as suas mãos e falar como eu estou falando com você, pois ele te ouve. Ele é dessa maneira. O apóstolo Paulo diz, se você o procurar, ele não está longe de você. Não pense que Deus habita em lugares, em meio a coisas físicas. Antes, ele é espírito e convém que você fale com ele como um ser espiritual. Jesus começa a explicar diversas coisas. Se você observar na tua casa, desde o versículo 1, Jesus começa a falar da questão do divórcio. E quando Jesus fala do divórcio, ele fala, olha, vocês se separam porque vocês não sabem amar. Vocês não sabem amar a quem está mais próximo de você, que é a sua esposa, que é o seu esposo, o seu cônjuge. E amor não é um sentimento, antes é uma ação prática. Em 1 Coríntios 13, no versículo 4, diz, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor é tolerante. Se é, é que dá para fazer. Você está ouvindo? Você tem que amar a sua esposa, você tem que amar o seu esposo, você tem que amar o seu próximo. E Deus foi bem claro, eu não admito, Jesus foi assim maior, eu não admito o divórcio, a não ser por causa de traição, uma pessoa que arrebenta a aliança. A palavra de Deus diz que quem peca com uma prostituta, ele peca contra ele mesmo. Ele profana aquilo que é santo, o Espírito Santo habita dentro do teu coração. Uma pessoa que vive desregradamente, ora com um, ora com outro, significa que ele está destruindo o altar em que o Espírito Santo habita, em quem foi pago com o preço de sangue de Jesus Cristo. Jesus disse, você precisa amar. E quem ama não se separa. E quem ama não é porque a coisa está difícil que joga o outro fora do barco. Você está ouvindo isso? Não é porque que a pescaria está ruim que você joga o teu companheiro fora do barco. Não é porque que o barco está entrando água que você joga alguém fora do barco. Não é porque está tendo incompatibilidade de gênios que a pessoa tem que se separar antes. Tem que resolver. Olha aqui para mim, não existe casamento problemático. Você sabia disso? Diga para alguém ao seu lado aí, não existe casamento problemático. Diga para ele, existe pessoas problemáticas dentro de um casamento. Querido, todos os casamentos em que a pessoa tem vergonha na cara, eu vou ser bem direto, que tem vergonha na sua cara e busca mudar o seu jeito de agir, ele tem tudo para dar certo. Na verdade, ele tem 100% de chance de dar certo. Mas Jesus diz, é por causa da dureza dos nossos corações. E ele segue dizendo uma segunda parábola, na verdade um ensinamento. Diz que as crianças querem se aproximar dele. E ele diz assim, para aqueles que estavam tentando evitar que as crianças viessem a ele. Ele diz, olha, deixe as criancinhas virem a mim, porque elas são o exemplo máximo de inocência e de amor. Em certo lugar Jesus disse, se vós não converterdes e não fizesse como crianças, não poderão entrar no reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, nós precisamos amar com a sublimidade de uma criança. Não com a baixeza do ser humano, em que tem ódio, em que tem rancor. Uma criança briga com a outra, às vezes a coisa até esquenta, mas passa 5 minutos e estão se abraçando e brincando. É assim que a coisa funciona. Eles entendem como é perdoar. Que vale mais aquilo que une do que aquilo que separa. Você está ouvindo isso? Diga para o teu irmão, você precisa desentupir o teu esgoto. A palavra do Senhor diz que um jovem rico se aproxima dele. E orgulhoso diz, Senhor. Sabe quando a pessoa chega e quer pedir a tua opinião, mas já tomou a decisão? Você conhece pessoas assim? Pessoas que vêm na casa de Deus pedir direção, mas ele mesmo já decidiu. Por que que pede direção então? Se Deus quer falar, mas ele não quer ouvir. Chega um jovem rico diante de Jesus e disse, Senhor, ele queria aprovação. O que faço para entrar no reino, para salvar a minha alma? Ele pensou, você já é salvo. Jesus, ele foi forte. Ele disse, cumpra os mandamentos. Não matarás, não adulterarás. Não cobiçarás. É aquele jovem que diz, ah, Senhor, desde a minha juventude eu tenho feito isso. Desde a minha tenridade. Eu tenho cumprido os teus mandamentos. Você está ouvindo o que eu estou falando? Jesus disse, uma coisa te falta. E ao mesmo tempo ele fala de tudo que está no coração. Porque certa vez um escriba chegou diante de Jesus e aquele escriba perguntava ao mestre no que resumia a Bíblia. Ele disse para Jesus, fala para mim, mestre. Vamos, sem enrolação, o que é religião? E o mestre perguntou para ele, o que você acha? Se eu entendo, é amar a Deus sobre todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo. E falou, muito bem. Seu resumo está perfeito, nota 10. Bem será você se assim fizer. Jesus disse, se você me ama, ele dá 3 ordens. Veja o que tem, arrecada o dinheiro e dá aos pobres e segue. Aleluia. Você está ouvindo o que eu estou falando? Jesus disse, veja o que tem, dá aos pobres e segue. É um preço de um discipulado. Na mesma hora diz que a palavra de Deus que ele se entristeceu, pois era muito rico. Ele não amava o próximo de verdade, não. Ele não cumpria os mandamentos e nem amava Deus sobre todas as coisas, porque ele não entendia as verdades espirituais profundas. O dinheiro não é necessariamente ruim, senão Jesus não mandaria ter dado a outra pessoa. Mas Jesus sabia o que estava dentro do coração. Ele não queria seguir a Jesus de verdade. Antes, disse que ele amava as riquezas. E quando a pessoa tem muito dinheiro, querido, existe algo que prende A palavra de Deus diz que um demônio chamado Mamom, ele o retém, ele o escraviza e impede de entrar no reino celestial. A palavra do Senhor diz que então o jovem abandonou. E aqui eu quero te explicar, querido, o contexto que Jesus está falando. Porque aqui nós temos duas escolas. Algumas igrejas, eles vivem uma teoria absurda, conhecida como teologia da prosperidade, em que você vem para o Evangelho e Deus tem que te enriquecer. Olha, irmão, você vem para a nossa igreja que Deus vai te fazer rico. É carrões, é mansões. A única mansão que Deus te promete é a mansão celestial, amém? Alguém quer entrar nela em nome de Jesus? Jesus disse, não buscai tesouros aqui na terra, onde a traça, ou a ferrugem, acaba. Antes, buscai tesouro nos céus, onde não entra a ferrugem, a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Você me ouve, querido? E por um lado, nós temos visto os pastores corruptos que um dia darão e prestarão conta diante de Deus, diante de Jesus. Eu quero ver aquele dia em que Jesus perguntará, eu não te disse, não está escrito na Bíblia, que vale mais uma alma que toda a riqueza do mundo? Que o importante é a salvação das almas? Eu quero ver o que falarão para Jesus. E que histórias contarão? Porque aquele que sonda todas as coisas, aquele que sonda os corações, confrontará esses valores corrompidos. Mas por outro lado, querido, nós temos uma outra escola, também é desequilibrada, que prega a teologia da miserabilidade. Ou seja, para você entrar no reino de Deus, você precisa apartar de tudo. Você precisa ser pobre, você não pode ter nada. Vocês estão vendo isso? Você tem que ser um miserável, somente os pobres. E tem gente que se vangloria da sua pobreza, graças a Deus que eu sou pobre, porque eu vou para o céu. E quem disse isso, que isso é verdade? E quem disse que pobreza é passaporte para o céu? Irão muitos pobres para o inferno. Eu conheço pobre preguiçoso, eu conheço pobre porco, e tem gente que usa a desculpa da pobreza para ser porco. Você conhece isso? É, querido, eu já entrei em casa de pobres, você não sabe que está entrando na casa no chiqueiro. Mas é verdade também que eu já entrei em casa de ricos, que também é uma porcaria. É verdade que tem casa de pobre que é uma beleza. Tem quase nada, mas é limpinha, fiadinho. Tudo nos conforma. Fica para o irmão, ó, pobreza não é desculpa. Então nós temos duas teologias. A teologia da prosperidade e a teologia da miséria. A gente fala, tem que ser pobre. É só os desgraçados. Ah, pastor, quanto mais desgraçado, mais a graça de Deus me alcança. Quem diz que é dessa maneira que funciona a coisa? Jesus confronta aquele homem. Aquele homem vai embora triste. E Jesus, ele faz uma observação. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha de que um rico entrar no céu. Pastor, isso é verdade? É, porque Jesus fala. Por isso, eu prego o evangelho para todo mundo. A verdade é que os pobres vêm mais. Porque não tem aonde se apoiar, se apoia em Deus. Agora, quando você prega o evangelho para um rico, a maioria das vezes ele diz assim, eu tenho minha carteira, ó. Eu não preciso do teu Jesus. Eu tenho aqui, ó, prazeres, eu não preciso do teu Jesus. Então, os apóstolos dizem, mas que coisa difícil então é um rico se salvar? Dessa maneira nem um rico se salva. Jesus então acrescenta, as coisas impossíveis aos homens, é possível a Deus. O que você está falando, pastor? Que Deus, ele pode transformar qualquer coração, inclusive um rico. Ele pode libertar desse demônio chamado Mamom, e fazer dele uma pessoa salva e ser um abençoador do reino de Deus. Pastor, Deus é capaz de passar um camelo no fundo de uma agulha? É. Diga para o seu irmão, Deus é capaz de passar um camelo no fundo da agulha. E eu não sei, olha aqui para mim, se você entrou aqui Nessa situação, o teu problema é como um camelo. E aos teus olhos a solução é como um buraco de agulha. Mas em nome de Jesus eu quero declarar que Deus é capaz de passar esse camelo no fundo da agulha. Traduza para mim, pastor. Deus é capaz de transformar a tua situação, o teu problema, a coisa que não vai, a coisa impossível, porque Ele é chamado de Deus Todo-Poderoso. Sara tinha 90 anos, Abraão 100. E Deus se apresenta diante de Sara e Abraão, aleluia, glórias a Deus, e diz assim: olha, no ano que vem, por esta ocasião, tu embalarás uma criança. Sara observou, ele falou: mas o que esse homem está falando? O meu velho já não está dando conta do recado. E eu também estou igual um odre velho. Meu ventre já está igual uma uva pasta. Ela com 90 anos, o homem com 100 anos. E o Senhor pergunta: por que você riu? Aleluia. Meu querido, às vezes eu falo os negócios aqui e a gente chega da risada. Ai, como eu gostaria de acreditar nisso. Você já chegou dessa maneira aqui? Às vezes Deus fala e você fala no teu coração: ah, como eu gostaria de acreditar nisso. Mas a coisa é tão difícil, a coisa é tão impossível. Deus disse para Sara: você vai dar o nome de riso porque você riu. O teu filho vai chamar Isaac. Isaac significa riso. Diz que 9 meses depois, aquele ventre que era uma pasta, agora está gerando um filho, porque a palavra de Deus não volta vazia. Oh, querido, se Deus falou algo para você, creia que da maneira dele, no tempo dele, e com a mão dele, ele vai fazer. Alguém que tenha fé para receber isso? Ei, o Espírito Santo me disse que tem pessoas aqui que o problema é tão grande que é do tamanho de um camelo espiritualmente. E você olha para a tua mão e a tua força é semelhante a um buraco de agulha. Graças a Deus, porque é dessa maneira. Porque diz o Senhor a você, em nome de Jesus, o teu problema vai ser resolvido sobrenaturalmente. Diz o Senhor que você não pode fazer, eu o faço. Então Pedro diz: olha, Senhor, nós abandonamos tudo. Nós abandonamos casas, filhos, nós abandonamos tudo para te seguir. E aqui, olha para mim, entenda o que Pedro está falando. Ele entendeu o sentido que Jesus tinha falado para o rico. Não é o sentido, querido. Muita gente olha essa passagem e até assusta, porque ele pensa: ah, eu desejo servir a Deus tão fortemente, mas parece que me servir, eu vou ter que ser um miserável. Eu vou ter que ser uma pessoa ruim, uma pessoa pobre, uma pessoa vazia, uma pessoa triste, sem família. Não é isso. Olha o que Pedro diz: eu e nós abandonamos tudo. Mas a palavra de Deus é clara. É claro que Pedro nunca abandonou sua esposa. A verdade é que Pedro também nunca vendeu a sua casa. Mateus também nunca vendeu a sua casa. Os apóstolos entenderam o sentido que Jesus tinha falado. Aqui o sentido, o contexto aqui é de graduação, de importância, de prioridade. Diga para o irmão: você precisa ter prioridade. Diga: você precisa amar Deus sobre todas as coisas. Diga para ele: a porta é apertada. Diga assim: o relacionamento com Deus é apertado. Fala para mim, como é que é, pastor? Não cabe nem a tua aliança nessa porta. É você e ele só. É pessoal. É lógico que você pode falar da tua família, mas o teu cônjuge não entra no relacionamento com Deus. Você está entendendo isso? Jesus disse que o maior mandamento de todos é amar Deus sobre todas as coisas, com toda a tua mente, com todo o teu pensamento, com toda a tua força. E era isso que Pedro tinha entendido, que os apóstolos tinham entendido. Eles estavam no reino de Deus, empenhado em amar, em ensinar as verdades do Evangelho, e enquanto eles faziam isso, Deus cuidava deles. Ou você acha que a família de Pedro passou fome enquanto Pedro era discípulo de Jesus? Quantos acham que a esposa de Pedro passou fome? Eu não acho. Você acha que Jesus ia deixar a família de Pedro desamparada? O ministério de Cristo não supriu todas as necessidades? Aqui que Jesus está falando para esse rico, que o caso dele era crônico. A riqueza estava impedindo de reconhecer as coisas mais sublimes. Mas para você, querido, que é casado, que tem uma casa, uma vida profissional, mas tem uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus, você já deixou tudo para segui-lo. Você está me entendendo? Chama-se a lei da recompensa que Jesus estava ensinando. Pastor, fala para mim, por que que você disse no início do culto que há cristãos decepcionados? Porque eles invertem a ordem. Ele busca a sua necessidade, se sobrar, busca a necessidade do reino. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui? E quando você busca a sua necessidade, você está trabalhando no âmbito físico. E aí, querido, geralmente nós fracassamos, e aí nós observamos as promessas, e as promessas não cumprem. E eu quero te convidar esta noite, querido, a você deixar essa vida carnal, essa vida mais ou menos, você está escutando? Esse crente assim, que é meia boca, que é morno, como disse Jesus, o morno eu vomitarei. Aqueles que são religiosos, digamos um fariseu da vida, um saduceuzinho. Meia boca. Eu quero convocar você, eu quero intimar você a aplicar essa verdade do reino na sua vida, a ser um cristão de verdade, a aplicar isso que Jesus disse: ame a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu faço isso, pastor? Tendo relacionamento estreito com Ele. E disse Jesus: ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele falou do divórcio, ele está falando: ama a tua esposa, que está mais próxima de você. Ame como as crianças amam, liberando perdão quando precisa. E busque a verdade do reino, querido. Tenha tempo de falar do amor de Cristo. Tenha tempo de trabalhar e de servir a igreja do Senhor. Tenha algo para oferecer ao Senhor, porque eu quero falar da lei da recompensa. Diga comigo: a lei da recompensa. Você crê na palavra de Deus? Pastor, mais ou menos. Eu digo para as pessoas: sabe o que funciona na Bíblia? Tem gente que fala assim: eu sei a Bíblia de capa a capa. Eu digo: muito bem para você. Mas digo também que a letra mata e o Espírito que vivifica. A única coisa que funciona na Bíblia é o que você crê nela. O que adianta você saber, mas não obedecer? Gente, cumpridores. Você está ouvindo? Cumpridores. Diga para o irmão: você precisa ser cumpridor da palavra. Eu quero falar dessa promessa bíblica. Está aqui, ó. E tornou Jesus e disse: em verdade vos digo que ninguém há. Diga comigo: ninguém há. Quando Jesus fala ninguém, quem ele está falando? Fala para mim que você entende. Ele está incluindo todo mundo. Não existe exclusão. Quando ele diz: não há ninguém, ou seja, todos estão inclusos, todos aqueles que ouvem essa palavra, todos aqueles que ouvem a minha voz, não há ninguém que, preste atenção, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que já não receba no presente. Olha que coisa linda. Olha o que Jesus está falando. Não há ninguém que, por amor de mim, não me tenha colocado em primazia, que tenha olhado para o meu reino e se importado e sendo relevante para ele. Querido, eu tenho trabalhado com pessoas aí que estão envolvidas com droga, pessoas que estão envolvidas com prostituição, pessoas que estão envolvidas com álcool. Sabe o que eu tenho escutado? Ah, pastor, eu vejo aqueles irmãos com terra, eu vejo aquelas irmãs com aqueles vestidões, passam perto da gente e olham com cara de desprezo. Eles vão para a igreja. Eu disse para ele: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você está escutando isso, querido? Vem, rapaz, aleluia. Não adianta você ficar no teu lugar e fingir que a coisa não está acontecendo. Não adianta você ficar achando que essas pessoas que estão indo no erro, e você sabe a verdade e fica quieto sobre ela. Não adianta você saber que alguém está passando fome, e você não importa com isso. Você não pode pensar que a pessoa tem que resolver o problema sozinha enquanto ela está na prisão de Satanás. Jesus impactava as pessoas, sabe por quê, querido? Porque os fariseus, eles apartavam dos pecadores, Jesus ia ter com eles. Ei, Jesus ia nos botecos se ele tivesse aqui hoje. Jesus ia nas bocas de fumo. Jesus ia nas casas conversar. Jesus falava com pessoas pessoalmente. Jesus sentia a necessidade e atendia a necessidade. Agora você está fazendo o que com o seu tempo? Você tem amado Deus sobre todas as coisas? Aleluia. É? Deixa Deus passar a limpa, hein, dia hoje. Aí, como é que você está no Facebook? Como é que está a internet? E como é que está o tempo financeiro? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Eu tenho trabalhado demais. Você está como a Maria? Ou como Marta? Jesus disse, buscai o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Coloca a mão do teu irmão e declara essa verdade. Buscai o reino dos céus. Diga a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho visto pessoas chorando, pessoas decepcionadas, dizendo: Senhor, não me atende. Mas sabe o que eles fazem? Ei, você está me ouvindo? Sabe o que eles fazem? Eles só buscam interesse pessoal, egoísta, mesquinho. É um jovem rico, na verdade talvez um jovem pobre, mas egoísta. Só buscam os seus interesses. Não tira o olho do seu próprio umbigo. O cristianismo prega repartir o pão. Sabe o que o evangelho está pregando hoje em dia? Eu não conhecia Cristo, agora conheço Cristo, tenho dois pães. Eu tinha um só, agora tenho dois. Mas o cristianismo é: eu não conhecia Cristo, tinha dois pães. Conhecia Cristo, agora eu tenho um só, porque eu dei para o outro, para o meu irmão. Eu quero falar sobre a sua vida, querido, porque isso aqui é verdade bíblica. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero escutar a tua resposta, porque já sei qual é. Quantos querem ser abençoados por Deus? Olha, a sua vida atualmente. Jesus disse, olha aqui para mim, eu posso pegar a tua vida e fazer 100 vezes melhor. Diga para o teu irmão, sorri e declara, Deus pode pegar a tua vida, fazer a 100 vezes melhor. Quantos creem nisso? Diga glórias a Deus, aleluia. Querido, Deus pode. Deus pode. Você crê que Jesus pode fazer a tua vida melhor? Pastor, eu queria que ela melhorasse pelo menos 2 vezes, estaria bom. Pastor, olha, se Deus melhorasse só um pouquinho, só me desse um lenço para me enxugar as minhas lágrimas. Eu estou te entendendo. Você que não está entendendo a palavra. Pastor, eu queria só um pão. Jesus está falando, eu multiplico para 5 mil pessoas, filho. É a verdade do reino. Você quer ser relevante para o reino de Deus? Certa vez Deus disse para Isaías: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta Isaías, ele sentiu a responsabilidade e a relevância dele. Ele disse: eis-me aqui, usa-me a mim. Querido, que legado que você vai deixar espiritualmente? Legado é... Uma vez uma pessoa disse: ah, pastor, eu sou uma pessoa tão decepcionada. Sabe por quê? Porque eu busco tantas coisas e quando eu a tenho, eu me sinto decepcionado. Eu disse: eu creio no que você está dizendo. E deve ser bem verdade, sabe por quê? Porque você tem buscado coisas físicas. Você tem buscado coisas que se corrompem. Mas quando... você muda pessoas, quando você busca pessoas, quando você busca impactar vidas, isso vai gerar fruto. e alegria por toda a tua vida. Levanta a tua mão, você não vai entender, mas depois eu te explico. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu estou profetizando a sua vida 100 vezes mais filho. Eu estou profetizando na sua vida 100 vezes mãe. Eu estou profetizando na sua vida 100 vezes campo. Eu estou profetizando na sua vida até perseguição. Ah, pastor, está amarrado. Diga amém, depois eu te explico. Pastor, eu não quero ter mais filho. Eu acredito que não. Talvez. Talvez você queira ter. Pastor, eu não quero ter mais mãe e pai. Já está bom que eu tenho. Pastor, talvez o campo que você falou me interessei. Mas perseguição retro de mim, Satanás. Pastor, não bebeu não, meu querido. Nem puxou um cachimbinho. Viu? Não estou assim não. Deixa eu te explicar no sentido espiritual o que Jesus está falando aqui. Se você me honrar, se você tiver relacionamento comigo, se você quiser impactar a tua geração, Jesus está falando, eu vou citar tantas pessoas, e você será capaz de impactar tantas vidas, que mais de 100 pessoas, por pessoa, eu coloco na tua vida, querido, que você vai fazer a diferença. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Você vai fazer diferença em vida de mais de 100 pessoas. Pelo menos 100 pessoas vão ouvir o evangelho da tua boca. Famílias serão restauradas. Ministérios serão concretizados. Pessoas serão transformadas. Salvas de vício, de prisões. Você crê nisso? Diga para o teu irmão, profetiza 100 filhos espirituais na tua vida. Você vai impactar vidas. Você vai impactar vidas em nome de Jesus. Viu, queridos? Vocês vão impactar vidas. Mas Jesus disse: também darei 100 vezes mãe. Olha o que Jesus está falando. Sentido espiritual: o que é uma mãe, pastor? Mãe, eu penso duas coisas: amor, carinho e ao mesmo tempo tutela e direção. E eu quero profetizar na sua vida isso. 100 vezes, como diz a palavra de Deus, 100 vezes mais. Eu quero profetizar que Deus vai colocar muitas pessoas para cuidar da tua vida. Eu estou profetizando que Deus vai trazer pessoas para te levantar, para auxiliar a tua caminhada, para trazer sabedoria, para guiar o teu ministério, para te fortalecer. Olha, querido, quando você olha para o seu umbigo e você fica sozinho, quando você cai, você fica sozinho. Mas quando você está no cristianismo, Deus traz pessoas para cuidar de você, para endireitar a tua vida e para levantar a tua caminhada. Alguém que creia nisso? E a miséria, pastor? E a minha pobreza? Olha, eu quero profetizar à luz da Bíblia que talvez você nunca vai ter uma mansão daquelas que você vê em Hollywood. Porque prosperidade, querido, não é ter muito dinheiro no banco. Porque tem gente que tem dinheiro no banco, mas não tem sono na cama. Tem muita gente que tem dinheiro no banco, não tem saúde no corpo. Dinheiro não é tudo. Prosperidade significa, mesmo no pouco, ter paz e alegria, porque Deus nos supre. Às vezes você ganha 1.000, querido, o outro ganha 10.000. Você com 1.000 vive uma vida maravilhosa. Aquele com 10.000 vive endividado, vive em caminhos errados, trazendo crises dentro da família, usando dinheiro para desgraçar a vida de pessoas. Você está ouvindo? E você quer aquele pouquinho, Deus te abençoa. Mas eu que tenho fé para profetizar na tua vida, querido, que Deus vai abrir a janela do céu sobre a tua vida, para você alimentar, conduzir, cumprir, trazer benefício até para 100 pessoas. Alguém que creia nisso? Pastor, eu não estou conseguindo sustentar a minha casa. Mas a luz da palavra, querido, Deus vai dar tanto na tua vida que você vai ter que repartir com pessoas. Deus vai encher tanto os teus celeiros. Não é para você olhar para o teu umbigo, não. É para você oferecer e dizer: olha, Deus está comigo na minha vida. Agora eu tenho até para repartir em nome de Jesus. Com perseguição, pastor? Com perseguição. A palavra de Deus diz que, eu falo que o evangelho é igual rapadura. É doce, mas não é mole não, querido. É igual cana. É doce, mas tem que apertar para sair. precisa moer, precisa ter determinação. Pastor, quando eu sou determinado, você vê o fruto. Queria só determinar que dê fruto. Tem gente que fala que não vai dar. Eu vou lá naqueles barracos, oro com aqueles irmãos, e eu vou lá, não, hoje eu não vou não. Eu falei, tá aí, rapaz, eu só tô jogando aqui o quirela. Você vai ver no que Salvador jogar o anzol. Você vem, vem. Amém? É assim que funciona. Mas eu creio, querido, eu não tenho muito, querido, mas Deus tem dado para alimentar muita gente. Eu tenho repartido o pão. E eu creio que Deus ainda vai dar muito na sua vida, querido. Não é para você olhar para o teu umbigo, não, mas que você possa repartir. Você tem fé para receber. Ah, querido, Deus vai honrar a tua vida se você crer na verdade do reino. E vai ter que repartir, porque tanta provisão Deus pode gerar na tua vida. Diga para o teu irmão, 100 por 1. Vai ter perseguição. Diz, mas vai ter muita fartura. Vai ter muito fruto. E vai ter muita sabedoria na minha vida. Diga para o teu irmão, eu quero produzir. Diga 100 por 1. Pela palavra de Deus. Aqui, queridos, a tua fé vai produzir 100 para Jesus. Você crê nisso, querido? Você ainda vai ganhar 100 almas para Jesus. Pelo menos 100 almas. Pelo menos 100 almas para Jesus. Pelo menos 100 almas. Você vai impactar. Você vai fazer a diferença. Para terminar, eu conheço uma vez um pastor. Ele ia fazer uma cruzada. E ele começou a orar muito, jejuar, a clamar a Deus. Aleluia. E pediu: Deus, me dê alma. Aleluia. Senhor, me enche de fruto na minha pregação. Orava, orava, orava, jejuava. E o dia da cruzada, ele pregou pentecostalmente. Ele pegou a palavra de salvação. Pois bem, ele disse: agora o Espírito Santo falou, vou te dar muitas almas hoje, mais de 100. E na hora que ele faz o apelo, e olha que o apelo de salvação pode ser apelativo mesmo, né? Eu, quando apelo na salvação, falo: é, querido, você vai para o inferno, toma a tua posição, porque é verdade, ele está correndo risco. Apelou, é, a tua alma vai queimar no inferno se você não aceitar Jesus. É verdade, foi apelativo e pode ser, e salvação pode ser. Diz que ele apelou, apelou, veio uma alma na frente. E ele ficou assim, porque as verdades do reino a gente não entende, né? E ele ficou assim, muito triste, falou: ah, Senhor, tu me prometeste que ia dar muitas almas. Passou alguns anos, aquela pessoa que veio à frente se transformou num evangelista e ganhou milhões de almas. Através dele, Deus gerou um filho e esse filho gerou milhões. Você entende como é que funciona a realidade do reino? Fala para mim, pastor. Eu quero te ensinar uma verdade. Olha aqui para mim, para você não ficar mais decepcionado. Eu quero te ensinar uma sabedoria bíblica. Quando Jesus fala de 100 por 1, nos lembra muito uma passagem que pregou da semeadura. Quantos lembram disso? Que certa vez saiu o semeador a semear e lançou a semente, uma parte caiu ali, outra parte caiu cá, outra parte entre os espinhos, mas uma parte caiu em bom solo. E diz que essa deu a 30, 70 e a 100 por 1. Eu quero te ensinar um princípio, querido. Nós devemos amar a todos. Você deve semear a todo tempo. E eu preciso ser sincero com você, nem todas as sementes nascem. Nem todas. Nem todo pão que você dá, a pessoa vai receber de bom grado e pensar em te retribuir. Nem todas as pessoas que você ensina te darão reconhecimento por isso. A verdade é. Nem todo aquele que você dá o pão se agradecerão. Foi assim com Jesus. Jesus lançou muitas sementes. Algumas caíram em solo rochoso, outras em espinhos, como o jovem rico. E a riqueza sufocou. Você está ouvindo? Pois bem, a verdade é que algumas sementes suas que você vai lançar, diz o Senhor, essa vai florescer, essa vai frutificar e essa vai dar fruto excelente. Por isso, quem semeia, semeia cantando. De não der, chorando. Mas vale a pena semear. Vale a pena investir. O teu casamento, diz o Senhor, é uma terra fértil. semeie nele. A tua família é uma terra fértil. O Senhor está declarando, semeia nela. Agora o mundo é um solo inconstante. Diz o Senhor, semeia nele também. Diz o Senhor, querido, em nome de Jesus, você vai ganhar muito, vai ser muito consolado e tutoriado, ou seja, ensinado. Deus me mostra muitas pessoas sábias na tua vida. Deus vai colocar muitas pessoas que direcionarão, muitas pessoas que te ampararão. Diz o Senhor que assim será. O que você plantar, querido, Deus te retribuirá. Até o pão que você der, Deus vai encher o teu celeiro. Esta é a verdade do reino. Você está ouvindo, querido? Semeia, diga para o teu irmão, semeia. Diga, semeia a todo tempo. Porque diz, há sementes na sua vida que frutificarão a 100 por 1. Eu sei que por dia você não semeia 100 sementes. Mas é verdade que as sementes que irão cair, os frutos ficarão mais que você semeia. Essa é a verdade do reino. Amém, queridos? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Entre em contato conosco. Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.